O meu livro de feitiços. Eu sinto que está chegando a minha hora. O meu destino é agora. Vou deixar de ser menino. A magia me escolheu. E o maior feiticeiro que já existiu, eu vou ser. Duvido. Vou te mostrar algo incrível e vou provar que sou o melhor. Mas se eu falhar, o que é impossível, eu sei consertar. E vou provar que eu vou deixar de ser menino com minha magia. E meu poder tá no meu sangue, é meu destino. Quem eu vou ser? O grande mito vai surgir. O incrível, infalível, sensacional. E braços, você vai andar e até correr. Quero crescer. Posso te dar uns 5 metros. A magia já começou. O grande menino vai conseguir. Tão fabuloso, maravilhoso, fenomenal.